pediu a lua em casamento. Diz que já amava há muito tempo, desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tiranossauros, quando nem existia a bicicleta, nem o velotron, nem a motocicleta. Mas a lua achou aquilo tão estranho, uma bola quente que nem toma banho. Imagine só, tenha dor, pois meu coração não pertence a ninguém, só a inspiração de todos os casais, dos grandes poetas aos mais normais. Sai pra lá, rapaz. Quatro horas depois, o sol nasceu, a lua se pôs e... O sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei, não sei que tal o tempo. O sol congelou seu coração. Mas o astro rei com todos seus planetas, cometas, asteroides, Terra, Marte, Vênus, Netuno e Urano, foi se apaixonar justo por ela, que o despreza e o deixa esperar. Acontece que o sol não se conformou, foi pedir ao vento para lhe ajudar, mas o vento nem sequer parou, pois não tinha tempo para conversar. O sol, sem saber mais o que fazer, com tanto amor para dar, começou a chorar e a derreter, começou a chover e a molhar e a escurecer. O sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. Pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. E 24 horas se passaram e outra vez o sol se pôs, a lua nasceu e de novo, e de novo, e de novo. O sol pediu a lua em casamento e a lua. Dá um tempo que o sol congelou seu.